crime é a rua, é bom ficar ligado que eu estou do seu lado. A faculdade do crime é a rua, é bom ficar ligado que eu estou do seu lado. Depressivo, sinto que minha vida chegou no limite. Acendo um baseado, pra ver se no outro dia está tudo apagado. Impossível, abro a janela, vejo a humilhação e o desprezo que se tem por elas. Crianças que se vê nas calçadas, de pé no chão e camisa rasgada. A tendência é piorar, que ninguém se mobiliza. Quando ficam grandes e viram marginais, a sociedade se pergunta quem é aquele rapaz. Mas esqueceram de investir um pouco nele há muito tempo atrás, principalmente quando foi expulso de casa pelos seus pais. Veja o contraste dele pra um filhinho de papai, que sempre teve tudo, de roupa a estudo. Era só soltar um peido que mamãe lhe dava tudo. Pobre do garoto que nunca teve nada, só uma lata de cola e a sua calçada. Nunca viu escola, mas já tá formada a faculdade. Do crime é a rua, seu otário. Infelizmente é assim, não se pode escolher. O sistema escolhe a dedo, quem é que vai morrer? Nunca deram muitas opções de emprego para os meus pais. Eu sou o que eles chamam de resto, chamado de escória, meu rapaz. A faculdade do crime é a rua, é bom ficar ligado que eu estou do seu lado. A faculdade do crime é a rua, é bom ficar ligado que eu estou do seu lado. A faculdade do crime é a rua, é bom ficar ligado que eu estou do seu lado. A faculdade do crime é a rua, é bom ficar ligado que eu estou do seu lado. Com certeza se eu chegar do seu lado, vou lhe roubar. Mas não é mau costume, é necessidade que a vida impôs na minha realidade. Eu sempre quis ter tudo isso, então peguei um ferro pra ser ainda mal visto. Aqui é a lei, é matar ou morrer. Eu já me considero morto, não tenho mais nada a perder. Já tô no fundo do poço. Olha o playboyzinho no carrão, pra mim não faz inveja porque eu tenho meu oitão. Sempre consegui tudo com ele, você do jeito fácil e eu no arrebato. O que você esperava do cara rejeitado? Eu só penso em mim, que se foda você e seu doutorado. Quando você não tá no Brasil, tá viajando, eu tô é na Febem, é apanhando. O que eles chamam centro de recuperação, pra mim tem outro nome, centro de torturação. Milhões e milhões que se investem nas cadeias que não servem pra nada. Era pra começar a investir em palestras pra criançada. E o que sobra dá pra matar a fome de pessoas que vivem nas calçadas. Não pense que essa letra está fazendo apologia ao crime. Estou apenas mostrando às autoridades que essa realidade existe.